das coisas que eu quero saber. Por favor, me ensina como esse povo que sofre com fome, que passa mal, vai batucar na panela vazia e fazer carnaval. Oh, ai meu Deus, eu só quero entender. Oh, ai meu Deus, eu só quero entender. Apertado, será que na vida tudo é passageiro? Um calor danado, povo sem dinheiro. Tenho lá minhas dúvidas se Deus é brasileiro. Oh, oh, oh. Deus não pega ônibus nem lotação, mas deve ouvir pedidos e reclamação. Não tem decoro exército nem estado civil. Coitado se ele for o gerente do Brasil. Me disseram que ele está em todo lugar, nas filas, nas calçadas, nas antenas e no ar. Não vou fazer pedidos nem lhe agradecer. Se Deus está na terra, ele vai ter que responder. Oh, oh, oh. Rapaz, e você aí de cima, entre outras coisas que eu quero saber. Por favor, me ensina como esse povo que sofre com fome, que passa mal, vai, vai lá tocar na panela vazia e fazer carnaval. Oh, ai meu Deus, eu só quero. Mas tem de pedidos e reclamação. Não tem nem colete sexo, nem estado civil. Coitado se ele for o gerente do Brasil. Me disseram que ele está em todo lugar, nas filas, nas calçadas, nas antenas e no ar. Não vou fazer pedidos pra ele agradecer. Se Deus está na terra, ele vai ter que responder. Oh, oh, oh, oh. As coisas que eu quero saber, por favor, me ensina como esse povo que sofre com fome, que passa mal, é. Vai batucar na panela vazia e fazer carnaval. Oh, ai meu Deus, eu só quero.